próximo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen. Aí, hoje o dia tá calmíssimo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen. Então, percepção te faz ver sentido aonde coisas falam ao seu redor. A coerência seduz e a solidão traz conselhos que ninguém te dá mais. Eu tô pagando pra ver, a ausência de fuga faz do mundo um lugar sereno. Em apneia, enchendo meu peito, hoje eu me aceito organizando as ideias. Entre os padres e os psiquiatras, liberte seu advogado que vai respondendo e revertendo maus tratos que a vida traz de presente. Razão favorece, acesso prende, outro resolve da vida ao delinquente que vive a rir na guerra dos mundos, ou segue martirizado por aquilo que te martiriza. A vida é teu palco, encare sonhando alto, fato ser humano, corações autodestrutivos que vivem tentando se provar algo. Pé no chão, importante é agora. A superfície é o implante da forma. Sofrimento não é amor, por favor não queira respirar a pólvora. Eu quero a vida mais bela, tentar é errar. Fazer tem consequência, do prazer é amar. Eu sigo infantilizando ideias complexas. Eu quero a vida mais bela, tentar é errar. Fazer tem consequência, do prazer é amar. Sigo infantilizando ideias complexas, porque hoje o dia tá calmíssimo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen. Aí, hoje o dia tá calmíssimo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen. Aí, inatacável, inabalável, estado de espírito, fruto contrabalançou a pedra. Efeito causa, aí, comédia, não cruza o meu caminho. Iluminando lados sombrios de dores, percebendo o imperceptível, excedendo a previsão. Quem não entra na guerra é invencível. Deitado no sofá, nesse mormaço à tarde, morgando, refém da preguiça. Não peço ajuda, estico meu braço pra pegar o controle e a TV desliga. Também não peço ajuda pra Deus, eu me estico, me faço, me obrigo, me ataco, dando o melhor de mim. Sei que Deus ajuda a superar os obstáculos. E nesse mundo ao avesso, vou buscando viralizar um sentimento bom. Amor aqui não tem preço, não peço pra Deus, simplesmente agradeço o som. Aí, botei a blusa ao avesso, se louco pareço, tá só no começo bom. Eu sei com quem me pareço, não peço pra Deus, simplesmente agradeço o som. Porque um tempo sendo afrontado, hoje afrontando, só depende de você. Sua postura decide se a vida é feliz, é a arte de subverter, irmão. Um tempo sendo afrontado, hoje afrontando, só depende de você. Sua postura decide se a vida é feliz, é a arte de subverter. Porque hoje o dia tá calmíssimo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen. Aí, hoje o dia tá calmíssimo. Então eu vou tacar um míssil, negando gatilhos da falsidade. Hoje eu tô melhor que bem, toma rock zen.